momentos que você se acha assim, sem palavras para falar. Quantas choro, quantas vezes eu chorei com essa canção. Quando eu liguei para a compositora Vanilda Bolger, ela falou, não passa essa música, não passa. E ela passou. E eu quero mandar um abraço carinhoso para Vanilda, minha amiguxa, que é compositora dessa canção. Talvez você está triste aí, desanimado, né? Mas é como eu falei, um amigo mais fiel, que é o Espírito Santo, ele chega e abraça e diz, não temas. Tem momentos que a gente se acha assim, realmente sem palavras para falar. Mas a gente fala com ele, ele escuta o nosso clamor. Aleluia. Aleluia. Mais ou menos assim, ó. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade o teu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobra os teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Ei! Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Ele sabe, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Ei! Sabe perfeitamente onde está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Oh, aleluia. Meu irmão, não importa a situação que você esteja se encontrando neste momento, clama por Ele, Ele te ouve, Ele te entende, Ele te compreende. Aleluia. Ele é o único amigo alguém você pode confessar, alguém você pode falar do teu problema, da tua causa, da tua dor. Ao dobrar os teus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido e não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento e causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde as orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Oh! Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele tem quando você quer chorar. Sabe de tudo, meu irmão. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde está. Por isso eu sei que mesmo sem palavra o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Oh, Ele conhece o teu sofrer, tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras. Sabe aquele dia que você dobra o joelho, você dobra o joelho no teu quarto e não tem palavras para falar. Você não tem palavras para falar, o coração dói. A alma geme. Arama chorebe calamande ras. E você começa a chorar. Você chora porque as palavras não saem. E você entra em desespero no teu quarto. E quando de repente parece que o quarto ficou pequeno, se você já teve essa experiência, foi a visita do Espírito Santo naquele momento que te visitou. Quantas vezes eu tive essa experiência com Ele. E pensar que parece que o céu estava de bronze. Que parece que a minha oração não estava passando do teto. E a lágrima desce. Peito dói. E o Espírito Santo canta ao teu coração. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Eu sei, o Senhor te ouvirá. Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Jesus neste lugar. Oh, glória!